O Ministério Público de Minas Gerais irá fomentar, juntamente com o Estado, a regulamentação de áreas adequadas para a realização de atividades esportivas do tipo off-road de veículos automotores em áreas de especial interesse ambiental. Para embasar tecnicamente as novas regras, foi contratada uma avaliação ambiental estratégica que será realizada pela Escola Politécnica da USP e custeada por recursos de compensação ambiental. Os danos ambientais ocasionados pelas atividades desportivas off-road em unidades de conservação e áreas especialmente protegidas têm motivado a adoção de diversas ações pelo Ministério Público para impedir as trilhas e eventos de motocross que ocorrem sem qualquer regulamentação e em prejuízo do meio ambiente. Segundo as promotoras de justiça Andressa de Oliveira Lanchotti e Gisele Ribeiro de Oliveira, o objetivo é evitar os danos, reduzir e, se necessário, compensar os impactos ambientais e sociais adversos decorrentes dessas atividades. Gisele Ribeiro ressalta que não há nenhuma intenção do MPMG em impedir que a atividade tenha continuidade. A ideia é chamar todos os atores envolvidos nessa atividade, ou seja, o Estado, os municípios, os trilheiros, a Federação de Motociclistas, a Confederação, né? É chamar todos esses atores para participar na construção da solução, da normatização dessa atividade que acontece em Minas Gerais. A partir do estudo, será elaborado um documento contendo recomendações a serem fornecidas ao Estado que possibilitem disciplinar a realização desse tipo de atividade em Minas Gerais. Finalizada a avaliação ambiental estratégica, o Estado terá elementos técnicos para regulamentar a atividade para que ela ocorra de forma ambientalmente sustentável. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.